Baixar, checar, 3854. 58, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, com 08 nós. Ok, ele pouso no zero, tá 3854. Padrão Bloco de Luna Vendor, chame a torre, 118, decimal 95. 295, novembro, boa noite. Torre, boa noite, Exo Novembro. Boa noite, Exo Novembro, altímetro no 08. E o tráfego de Airbus da Tanja, 1 milha, na cabeceira no 0. Reporte curto final no 7. Reporta na curta, novembro, tá igual. Novembro, autorizado pouso, pistão no 7, vento 130 graus com 08 nós. Pouso autorizado, é com novembro. Solo 39, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. 39, boa noite, é 3850. Boa noite, 3858. 3858, táxi autorizado Alfa Juliette para portão 2. Alfa Juliette, portão 2, é 3858. Solo 40, à direita, para a saída 45, está livre, boa noite. Solo 968, desculpa, 2043. Gol 2043, Guarulhos, 3 venha zero. Gol 2043, autorizado Guarulhos, via Tazilu 1-0 até Taubaté, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Tael, Leda, Mótica. Transponder 5-1 no 36, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0, fator 10, com curva direita, Tael, Leda, Mótica. Controle de saída 1-2-0, decimal 8, estacionado 5-1-3-6, transponder 1-1-0. 2043, confirmando o código 5136. 2043, 5136, certo? Correto, chama para a pushback essa noite. Deixa lá. Golfo 168 para Puxa Fernando 27. Tá, o Gol 2043. Poxa, desculpa, 2043. Gol 2043 autorizado, pushback acionamento, chamar ataque. Chamar ataque, certo. Boa noite, essa é a identificação. Autorizado direto do Navista para o nível 050. Estamos com o Tatuoso a bordo, 4 horas, voltando a galeão. Gol 2043, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio Uninde. Próxima ponto de espera chama a torre, 1-1-8, décima 9-5. Ajuste de altímetro, 1-0-1-8. Piloto ajustado, 2-9-5, quando pronto, ponto de espera 1-0. Boa noite, bom trabalho, 2-0-4-3. 2043, boa noite, pronto para a espera da manhã. 043, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus com 08 nós. Alinha e decola no zero, boa noite, 2043. Bono 096, boa noite, passando identificação, autorizando. 060. 096, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. Mari 060, pode mandar para o Bono 096, inicialmente mantém a chegada número 2. Decola 55, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 208, bom trabalho, boa noite. Controle, boa noite, gol 2043, cruzando meio 200 pés, saída da 1. Gol 2043, boa noite, contato radar, para o nível 360, autorizado direto Leda. Autorizado, presente direto Leda, subindo para 3, 0, 1, 2, 0, 4, 3. Quando possível, coroa de morte, possível coordenação. 5662, desça para 2000 pés, aí estamos 018. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo 2000.1908, reportarei estabilizado até 3662. Centro 2043, alguma autorização para voar a morte, vagão do Silver? O Gol 2043, inicialmente mantém a saída, ainda não conseguimos contato com o Centro Recife. Paciente, está mantendo o Progileda 12043. Bola 096 da presente Voiduna, desça para 3.000 pés e aí chama 018. 33.000, voadora com 22, voo do 090. Na linha 310, boa noite, estou na identificação, autorizado direto Duna, deixa para o nível 050. Direto Duna, 050, muito obrigado. Para 4.000 pés, a gente chama 018. 3831? Afirmo, está 3831, autorizada a chegada a Bonk. Busca para 4.000 pés, a gente chama 018. Gol 2043, estamos Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. Checou, boa noite. 6310, mantenha a high speed. Ele vai incrementar, 6310. Estabilizado, nova catadora, 3662. 3662, completa final, chama torre 1-1-8, decimal 9. 18-9, descendo para 2.000 pés, registro 0-1-8, autorizado ILS X-Train, reposto estabilizado. 3662. São 3662, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 09. Livre pouso na 190, 3662. Estabilizando, 09. 096, chamada Rio 1895. 1895, 095. Oi, Salvador, boa noite, 09 da Gol, 3 milhas e meia, dia 10 estabilizado. Bono 096, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 09. 10, confirma ajuste? 1098. 22, você escuta. 09. Rotariano estabilizado. Sim. A gente aguardando, 096. 13662, solo 07, livre primeira direita, 121, décimo 9. Primeira direita, 119, tá? 3662. Salvador, boa noite, 3662 na próxima. 3662, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, 3662. 0096, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 08. Liga o pouso no 0 para o gol no 096. 096, solo aos 11. Livrou? Chame o solo 121, décimo 9. 7973, quem tem informação, utilização, galhão. 973, informação que o senhor Romeu confere, agora distante para 4. Solo Salvador, 096. Solo 096, autorizado táxi Alfa Juliette para portão 9. Alfa Juliette 9. Transponder 5152, controle 120, décima 8. Cliente autorizado 360, galhão, decola 10, curva direita, nada El, linda e Lume. Controle 5, o transponder 5152, controle 108, voo 973, na base. Voo 973, autores, o cotejamento correto, chama para pushback essa semana. Semana. Boa noite, eu vou achar 6310, estabilizado. Boa noite, eu achei 6310, reporte externo, baixo pra lá. Voltarei. Xené 6310, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 908. Autorizado, pouso 90, 6310. Boa. Xené 6310, solo 1-6, livre táxi direita, chame o solo frequência 121, décimo. 121, nós vai chamar, obrigado. Boa noite, tá 3831 no final. 3831, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa noite, Oxa 6310, Livrão. Oxa 6310, boa, autorizada Vasco de Alfa, Juliette, portão 612, bate 1. Alfa, Juliette, até o 612. Solo, o 973, puxa o acionamento na 4. 973, confirma o portão 04? Isso. Bono 973, no portão 4, autorizado, pushback, acionamento, chame o táxi. Chame o táxi, 973. Bom, tomador, boa noite, 3258, no portão 02370 para... Quanta mesa, cópia, quanto minutos? Para 3858, Fortaleza 370, pronto, Robert. Pronto. Para 3858, autorizado Fortaleza, evento de aluno 9, após conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogibu, Froti. Aciona 5157, controle 120, decimal 8. Autorizado 3758, foi fechamento correto no portão 2, central. No solo 20, livre táxi à direita, chama o solo de frequência 121, décimo 9. Direita 219, 3231. Solo Salvador, boa noite, está 3831, está animado. O 3831, segue via Alfa e Juliette, portão 14, parte 1. Alfa Juliette no 4, bate show, ou não? Para o Taxigo 973, tem 137 a bordo, 3 horas e 55, alternando Campinas. Tem um alternado? Campinas. Salvador, boa noite, voo no 973, Ponte Vera, pronto. Voo no 973, autorizado a linha de decolar, pista 90, 940 graus, 079, ajuste de altura, 09. Sente a linha decolada 10, no 973. Salvador, azul 2795, Corral Mel. Siga para o controle. O azul 2795 para descida. 2795, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. Em Alagoinhas, intercepta via chegada bombe. Confirmando, desce para quanto? 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. 4 mil no 0 no 8. No 973, decolado aos 25, chame o controle, frequência 120, décimo 1. 1208, 973, boa. De Salvador, boa noite, boa 973, tá passando 1300 pés. 973, contato radar, subiu, mantém 360, via da EL. 360, via da EL, 973. Pode voar direto da EL, 973? 73, boa Leda. Leda, obrigado. Salvador, Xana 63 no 0. Xana 63 no 0. Informação Sierra, Recife, pronto, copy. Tá pronto, copy, é o 63 no 0. Xana 63 no 0, autorizado Recife, VIP Zuluna 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, via Upper Zulu 17, 350 nível, decola com curva esquerda, Puca, Geno, Caju, transforma 5155, chama Salvador 120, decimal 8. Chama 13-0, saída Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Chama 13-0. 13-0, portão 62, é reporte para o pushback acionamento. 13-0. Para o pushback acionamento, 3858-02. 3858-02, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, é para táxi, 3858. Zona 973, passo nível 140, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251-3395, 973, boa. Azul 2795, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reforço estabilizado. Desce para 2000, com 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, reforço estabilizado. Para o táxi, você está 3858, com 1154 a bordo, 3 horas, alternando o retorno. Do Índia, ponto de espera, torre no 9, decimal 95, ajuste no 0, 18, plan 3858. Gente, Índia, 1895, ponto de espera, plan Aguarde, cópia Fortaleza, foi para Momo Nenim, gol no 096. Momo Nenim, 096. Confirmando Momo Nenim, confirmando Momo Flotilha, preso do 99. Momo Flotilha, Salvador, boa noite, na 382, ponte espera, da 104. Boa noite, estão 3858, autorizado alinhar e decolar, o vento no 30 graus, 079, ajuste altímetro no 098. Autorizado, alinhar e decolar, 70, 079.